Track cheio, Daril, cabeça, DJ Soares, 01141, Curitiba, São Paulo. Quero saber como faz pra conseguir um pouco mais do que sempre me satisfaz. O sentimento que traz vão além de meros reais. Mistura sintonia e paz de espírito dos sagaz, além das vibrações normais. Alcança a situação, a dimensão e a visão de cada bumbo em ação. A caixa na marcação marca o passo no coração que bombeia o sangue nas veias de cada irmão que fortalece a gangue. Não tem merengue no mangue, não vai ter creme no crime. Tem gente que adora sangue, só própria gente no ringue. Quero bem a família dos que trabalham tão buscando. Ouvindo, som bombando a trilha de qualquer humano. Em posição pra decidir, sem ninguém pra impedir. Desistir, palavra que não deve existir no vocabulário extenso, além do que eu penso. É a multidão que faz o cidadão viver de modo intenso. Cabeça no teste que aprendi na teoria. É tipo viciado e controlado. Por em prática no teste que aprendi na teoria. Com as coisas que vi, consegui chegar aqui. Por em prática no teste que aprendi na teoria. Viciado e controlado. Por em prática no verso, me aprendi na teoria.